acontece? 18, se envolve no crime, se envolve no tráfico, está demais. E a juventude nexergo 18, se envolve no crime, se envolve no tráfico. Revolucionários com um som pesado que bate de frente ao pesadelo do sistema, quebrando as correntes. Aqui é Geoprancha, bota fé, sotaque do Nordeste. Tô nativa, pode crer que a luta prevalece, combatendo a opressão e a exploração do sistema. Tô cara a cara com o caos e a violência. A juventude precisa de um futuro de verdade, sem guerra, sem drogas. Queremos oportunidade, trabalho, educação, diversão e arte pra reduzir a criminalidade. Está demais, e a juventude nexergo 18 se envolve no crime, se envolve no tráfico. Está demais, e a juventude nexergo 18 se envolve no crime, se envolve no tráfico. Oxenta, irmão, parei pra refletir num governo que se diz tão justo. Se liga aí, enviando nosso jovem pra matar e morrer no Haiti, pagando pau no FMI. Tá assim, pode vir, saca o Nordeste. Veja só como se acaba nossos moleque, que no crime se envolve, dá mais próxima opção. Na sequência, mais uma mãe chorando no caixão. Mundo cão, terceiro mundo, sistema implacável te oferece o crime pra depois te ver crivado. Não dá, e dessa forma, onde é que a gente vai parar? Pois esperança eu não tenho dessa porra mudar. Está demais, e a juventude nexergo 18 se envolve no crime, se envolve no tráfico. Está demais, e a juventude nexergo 18 se envolve no crime, se envolve no tráfico. Se envolve no crime, se envolve no tráfico. Se envolve no crime, se envolve no tráfico. Enterrar a esperança nesse mundo de ganância. Nos deram fome e miséria como herança. Agora segura a sequência do moleque sem nada, que cansou de ver a mãe pedindo esmola. Em casa, isso não me agrada. A cada dia se agrava, chacina de menor, situação precária. O povo é humilhado, esquecido, explorado e só lembrado na eleição por covardes engravatados que prometem, prometem e não cumprem nada. Eu vejo a juventude se matando por nada. É, brigo por paz, Deus seja louvado. Viver nessa terra sem lei é embaçado. Está demais, e a juventude nexergo 18 se envolve no crime, se envolve no tráfico. Está demais, e a juventude nexergo 18 se envolve no crime, se envolve no tráfico. Se envolve no crime, se envolve no tráfico. Está demais, está demais, está demais. E a juventude nexergo 18 se envolve no crime, se envolve no tráfico. Revolucionários com um som pesado, pesado, pesado, pesado. Se envolve no crime.